Estúdio carismático de Barcarena, gravando os melhores CDs da região. Barbearia JR. Barbearia JR. Patrocinador do DJ Júnior Nuclear. Júnior da Barbearia JR tá na área. Avisa pra sua mãe. Depois que o sol nascer, nem adianta sua loira ligar. Hoje a morena não vai atender. Tá comigo, tá com Deus. Então relaxa e vamos aproveitar. Barbearia JR, Organização Júnior. Vamos lá, UJ! DJ Júnior Nuclear. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Eu fico tranquilão quando tu joga o gavetão. Então vai, mozão, que tá tudo bom. Tudo bom, tudo bom. Não importa o que aconteça, a gente vai se divertir. Esquece, salto e vem. Júnior da Barbearia JR tá na área. Deixa a pepeca sarrar. Deixa a pepeca sarrar. Barbearia JR, Organização Júnior. Bota nela. DJ Haile, só uma referência em mixagens no Pará. No Pará. Se fica cansada, você desce para um pouco. Desce para um pouco. Desce para um pouco. Fica uma vez, fica uma vez. Fica de novo, fica de novo. Fica uma vez, fica uma vez. Fica uma vez, fica uma vez. Fica uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Barbearia JR. JR, patrocinador do DJ Júnior Nuclear. Barbearia JR tá na área. Nossa da massa no porte, desce max em sul. Elas querem ver mais glock, de PCX pelo amor. Vou lançar aquele corte, que tá bonito e show. E a não ver mais tarde, pra tá na valendo. Me desenhando. Bota nela, vem cá. Droga. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem Maria JR tá na área. As piranha do 12 do Siga dançando é os culos, ela joga a bunda pra cima, ela joga a bunda pra baixo. Depois que você fica cansada, você desce para um pouco. Uma vez, fica de novo. DJ Hylison, uma referência em mixagens no Pará. No Pará. Ai, droga. Só quero que você seja feliz com você. Enquanto a saudade for dormir com você. DJ Júnior Nuclear. Estúdio Carismático de Barcarena. Papai é brabo e já que passou a sua. Filha minha não se envolve e vai de vagabundo. Papai se atara a mundo. Barbearia JR, Organização Júnior. Barbearia JR. Júnior da Barbearia JR tá na área. Tá ligado? Tá ligado? Já tá bagulho louco, louco, louco. Já tá bagulho louco, louco, louco. Já tá bagulho louco, louco, louco. Já tá bagulho louco, louco, louco. Já tá bagulho louco. Júnior da Barbearia JR tá na área. Barbearia JR. Pra relembrar daqueles que estavam comigo, dividindo o sorriso. Tudo que eu acredito, não demorei, eu conquisto. DJ Hylison, uma referência em mixagens no Pará. DJ Ronaldo Maresia. Já pensei se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho. Quando a chuva escorria na telha, a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho. Minha fé, expressa minha dor chorando o joelho. Todo sonho das artes, da fumaceira do breu. Da playboyzada, pisou palhas, quem é de pneu. Vi quatro amigo meu, e pro crime de otário. E cinco preto na favela, vira empresário. Tanto faz que minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo. É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, dar um vestido. E se fosse porque já falou, que o moleque não ia durar. Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar. Agora é champ, nave rebaixada. jet no engate da danada. Aqui pra mim dinheiro é quase nada. Descendo a baixada, frente acelerada. Um dia eu vi estrela cadente e fiz um pedido. Creio fui atendido. Era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo, dividindo o sorriso. Tudo que eu acredito, não demorei, eu conquisto. Barbearia JR, organização Júnior. Júnior da Barbearia JR tá na área. Que hoje o fluxo tá mil grau. É bola gostoso, pois o pose tá legal. É catão tá rolando, parede não tá valendo. Vai novinha, vai pra puta, vai no chão desenvolvendo. Vai novinha, vai pra puta, vai no chão desenvolvendo. Ela faz uma sete da puta, faz uma sete da puta, faz uma sete da puta. Ela faz uma sete da puta, faz uma sete da puta. Ela faz uma sete da pica, uma sete da pica, uma sete da pica. MC Biel BH. O DJ que vai soltar o pontinho das periquita. Empina, empina, empina, empina. O DJ que vai soltar o pontinho das periquita. Empina, empina, empina, empina. Bandida, ei, bandida, ei, bandida, ei, bandida, ei, bandida. Isso tu não conta, tudo que tu tem é patrocínio. Barbearia JR. Do velho que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca, do velho que te banca. Velho que te banca, do que tu tem é patrocínio, do velho que te banca. Maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. Bandida, isso tu não conta. Tudo que tu são os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida. Jogador, empresário, artista. Júnior da Barbearia. Estúdio Carismático de Barcarena. É DJ Mel, a maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista e o dono da quebrada. Aperta um beck aí. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, um beck aí. Fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, fuma, um beck aí. DJ, DJ. DJ Júnior Salles. Salles. Hoje que ela paga todo o mal que ela me fez. Vou tocar um rock doido pra surpresa da minha ex. Notebook ok, controladora ok, repertório ok, agora eu virei DJ. Ela tá implorando pra eu botar mais uma vez. Ela tá implorando pra eu botar mais uma vez. Eu tô implorando pra botar mais uma vez. Eu tô implorando pra botar mais uma vez. Notebook ok, controladora ok, repertório ok, agora eu virei DJ. Ela tá implorando pra eu botar mais uma vez. Ela tá implorando pra eu botar mais uma vez. Eu tô implorando pra botar mais uma vez. Eu tô implorando pra botar mais uma vez. E a minha ex que foi pro rock doido tentar me esquecer. Chegando lá, eu era o DJ.

precisa de mais pólvora, precisa de mais pólvora, precisa de mais pólvora, precisa de mais pólvora. Prepara tudo, agora estoura, estoura, estoura. Agora estoura, estoura, estoura, estoura, estoura, estoura, estoura, estoura. Pode sofrer, pode sofrer. Barbearia JR, Organização Júnior. JR, patrocinador do DJ Júnior Nuclear. DJ Júnior Nuclear. Mixagens no Pará. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a gababa pra poder passar o tempo, e as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. E trabalha, e trai, e trai, e trai, e trai, e trai, e trai, e trai, e trai, e trai. Júnior da Barbearia JR tá na área. Estúdio Carismático de Barcarena. Barbearia JR, Organização Júnior. Barbearia JR tá na área. Barbearia JR. Barbearia JR, Organização Júnior. Júnior da Barbearia JR tá na área. Sabor do paraíso. preciso da gente se dar. É um condição, um imbatível. Ele é 4.0. DJ Danilo, no som do povão. É áudio, som no meu coração. É só você, nesse lugar. Meus olhos brilham, quero te amar. Novo coelho, sal de high volt. No apoio, o seu Fleiço. Vem agora, vem comigo, nosso amor vai. Enquanto bate palma, sempre na calma, amor, vamos lavar a alma. Hoje eu não vou ter insônia, meu sorriso me livrar da Babilônia. Cantar uma só voz. Pra gente descansar. Enquanto bate palma, sempre na calma, amor, vamos lavar a alma. Hoje eu não vou ter insônia, meu sorriso me livrar da Babilônia. Cantar uma só voz. Barbearia JR, Organização Júnior. JR, Barbearia JR, patrocinador do DJ Júnior Nuclear. Júnior da Barbearia JR, tá na área. Felicidade é graças a ti. E se tu morresse, eu morreria por ti. Por ti. carismático de Barcarena, gravando os melhores CDs da região. DJ Júnior Nuclear, tocando todas pra galera. Barbearia JR. Barbearia JR, Organização Júnior. Barbearia JR, patrocinador do DJ Júnior Nuclear. DJ Júnior Nuclear. I'm a sick fuck, I like the quick fuck. I'm a sick fuck, I like the quick fuck. I like my dick sucked. I buy you a sick fuck. I buy you some new tits. I get you that. that fuck. How you start a funny condom slip up? I'm a sick fuck, I'm in the appropriate. I like hearing stories, I like that whole shit. I wanna hear more shit, I like the whole shit. Send me some more shit, you trippin' hoe, bitch. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Estúdio Carismático de Barcarena, gravando os melhores CDs da região.